Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui na Rádio Dragão. Eu sou o Joel Suki. É o som do Godzilla, mas. Isso é o Chewbacca Godzilla, não? Chewbacca Godzilla, tá mais pra isso. Ah, aqui é o Jota e o mundo é do Godzilla. Ele só deixa a gente viver aqui, cara. Eu me joguei fora. Vai lá, Jovem. Eu sem querer, era pra minimizar, apertei no X, apaguei de velho, né? O cara tá tanta coisa, aí o box começa a falhar, aí tu vai acertar. Eu tô mirando pra minimizar, pra ver putaria que eu tô baixando. Pensou que o X era pra confirmar alguma coisa, né? Exato. Aí eu tô aqui baixando os filmes pornô aqui e tal, vendo os pornôzinhos legal. Eita. Eu ia travar e ia ficar a conexão melhor, né? Aí derruba tudo, cara, aí é uma desgraça. Falou, Jovem, vai lá, PC. E aqui é o PC e eu já consegui fazer o Druidazilla. Druidazilla? O que seria o Druidazilla? Que dá, hein? É o Druida misturado com a Azilla, né? É o Druida do Azilla, né? Já falei, corta o todinho do PC. Ele tá tendo que dizer de novo, a crise de abstinência tá ficando doidão. O cara, cocaína não pega mais, maconha não pega mais, agora é todinho corta, cara. Já avisei, cara. Mas a gente já começou calibrado, mano. Eu quero dizer que eu assisti o Godzilla de 54. Do e aí? Caralho. E aí, mano, já vê esse PC. Eu não pensei dizendo assim. Não, Godzilla é imortal. Ninguém derrota o Godzilla. O bicho morreu no final, mas. No final ele morre. Virou até a caveirinha lá, mano. Já vê isso. Pessoal, só uma pergunta, a gente vai falar sério ou sacanagem? Porque assim, se for falar sério, o Godzilla é retratado como uma referência aos grandes monstros do passado. Se for a sacanagem, o Japão não tinha nada pra fazer, queria chamar a atenção dos americanos. Mas eu acho que a gente deve começar na ordem do Godzilla, né? Que o Godzilla começa com... O primeiro filme do Godzilla é um filme extremamente sério. Ele retrata a parte da bomba atômica. Peraí. Quem foi que disse que Godzilla não é um filme sério? Foi eu, Jota. Não, eu tô dizendo que o filme sempre foi sério, uma coisa será chique, que é uma sacanagem. Pois é, mas como eu tô dizendo assim, o primeiro Godzilla, ele é um filme extremamente sério. Ele retrata, ele veio pra retratar a bomba atômica, tanto que a primeira forma que Godzilla ia ter a cabeça na forma de um cogumelo. Um americano, pra lembrar, né? Mas é sério mesmo isso, a cabeça dele na parte de trás ia formar um cogumelo pra poder lembrar uma bomba atômica, cara. Caralho. Aí... Porque ele ia retratar a bomba atômica, ele retrata a bomba atômica, ele é aquela destruição. Tanto que tem uma fala do filme que a mulher fala assim, ó, eu mal consegui escapar da bomba e agora é isso, tá entendendo? Não, tem, tanto que tem uma fala do filme que ele fala, Adão's Corondinus, sai daí, cara. Mas ele realmente é uma metáfora mesmo, né, uma metáfora às bombas, né, a parte da... Que já tinha feito quase 10 anos, né, de ataque às bombas atômicas no Japão. Nove anos, né? Quase 10 anos ali e eles fizeram esse filme aí. Acharam massa, né? Não sei o que, todo mundo gritando. Vamos dar um contexto histórico. O Japão estava se recuperando. Tinha virado, de certa forma, um protetorado americano, porque após a guerra, o Japão foi dominado. O bom é isso, né, mano? O americano destrói o cara e, não, vamos dar um braço aqui, vender aqui uns produtos pra eles aqui. Não é isso não, é porque o americano aprendeu que o erro que foi cometido na Primeira Guerra Mundial, que por isso que diz que a Primeira e a Segunda Guerra são duas grandes guerras, é o seguinte, as guerras terminaram, mas ninguém veio de tal forma que convencesse o outro a não continuar a guerra. Então o que aconteceu? O cara foi lá, passou por cima e virou as costas que se foda e deixou o país lá se lascando. Meteram regras pesadas, leis pesadas. É assim, foi o que aconteceu com a Alemanha. Não, mas aí o americano não pensa desse jeito, não. O americano não, quer meter bala. O americano aprendeu. Não é isso, não. O americano aprendeu que pra manter digamos assim, a pessoa dependente dele, porque vamos lá, se você olhar, vamos falar um pouquinho sério do contexto histórico, o Brasil ficou dependente dos Estados Unidos após a guerra, todos os países ficaram dependentes, muita gente tinha dívida com os Estados Unidos, material, deu exatamente, muito material bélico pra poder ficar preso. É porque os caras destroem, mas aí querem, não, vamos fazer aqui um esquema aqui pra reconstruir aqui, a galera. Mas vamos lá, não pense que o Japão foi inocente, não pense que o Japãozinho... Não, cara. Pera aí, a gente tem que só contextualizar um pouquinho da guerra, né? O Japão era aliado da Alemanha. Sim. O Japão foi o último país a se render. O último país a se render foi o Japão. Mas teve o Japão quando se render. Pearl Harbor lá, né? E não, mas isso aí foi. Não, mas eu tô falando. Ben Affleck morrendo, né? Eita, cacete! Michael Bay explodindo navio que não tem ninguém. Submarino nuclear aparecendo no filme. Eita, filme ruim do cacete. Mas aí que tal? O Japão entrou na guerra, os Estados Unidos entrou em teoria por causa por conta do Japão, e o Japão não queria se render. A Alemanha já tinha se rendido, todos os países tinham se rendido, só faltava o Japão. Mas e o Japão que o Hitler morreu, né? Caiu. Já era bem depois. Acontece. O que acontece? Eles jogam a primeira bomba. A primeira bomba não é o suficiente pro Japão se render. O Japão acha que os Estados Unidos não tem outra. E os Estados Unidos joga outra bomba atômica. Aí depois da segunda bomba atômica, o Japão se rende. Aí é que tá, né, mano? Porque os Estados Unidos não devia ter a terceira, né, mano? Aí os caras se lascaram. Mas é, já era a terceira. Já era... Na verdade, era a terceira, porque explodiram a primeira, beleza, explodiram a segunda, e aí a terceira acabou. Era a terceira, porque a primeira foi a Trinity, que foi explodida em solo americano pra testes. Tanto que todo mundo que participou do teste da Trinity morreu. Porque não tinham noção da poder da radiação. Eles sabiam do poder destrutivo da explosão, mas não sabiam do poder da radiação. Só lembrando, a Trinity, que proporcionalmente era quase a somatória das duas bombas anteriores. É, a Trinity foi a bomba mais forte explodida. Das três, a Trinity era a mais 70 forte. 70 megatons, das três que explodiram a Trinity, só que eles não tinham noção. Aí fizeram com a composição menor, fizeram o Fat Man Little Boy, entendeu? É. Aí o que acontece? Depois da guerra, já depois do Japão ter se rendido, depois disso tudo, os Estados Unidos ocupou o Japão. E os Estados Unidos censurava tudo que tinha relação com a bomba atômica, que tinha relação que fosse anti-governo americano. Qualquer coisa anti-americana não passava, era barrado. Literalmente tinha censura, isso era explícito. Aí o que aconteceu? Em 52, a ocupação americana acabou. E começaram os filmes que retratam as histórias das guerras, né? É, saiu um monte de mangá, né? Saiu um monte de... anime, né? Aquele gen... Vamos lá, você tem um país extremamente orgulhoso, dominou praticamente todo o lado asiático, ele botou praticamente a União Soviética tão ferozmente, pra correr, porque na Batalha de Manchúria o Japão encarou de frente, certo? E dominou toda a Ásia, botando inclusive os Estados Unidos pra correr. Só que, como Yamamoto avisou, a máquina americana ia se voltar contra o Japão. O Japão acreditava que, com aquele ataque em Pearl Harbor, se tivesse afundado os porta-aviões, o americano ia pedir um armistício. Ia ficar por isso mesmo. Só que aconteceu o seguinte, eles atacaram, o americano se recuperou e veio com sangue nos olhos. Mas foi porque o alvo do Japão era outro, que era um navio que estava fazendo um teste, ele estava tipo numa instrução de guerra. Aí ele não tava no porto, por isso que esse avião que era o principal, o alvo, não foi destruído. Não, os porta-aviões, foi isso que aconteceu. Os porta-aviões saíram em missão e ficaram só alguns aviões antigos. Pois por isso que muita gente diz, existe um grande... Aquelas velhas teorias americanas que o americano não aceita, muita gente diz que foi uma certa negligência forçar a entrada. Eu não acredito que nesse ano. Da mesma forma que houve histórias no 11 de setembro, ou há histórias até hoje em Pearl Harbor, certo? Isso aí chega. Agora é o seguinte: já existia uma belicosidade, já existia um clima ruim entre os Estados Unidos e o Japão há muitos anos, já por causa que o domínio do Japão tinha na região das Filipinas e tudo mais, foi tirado. Tanto é que MacArthur ficou revoltado porque ele teve que sair da Filipina e depois voltou. Quem fez a guerra convencional toda foi MacArthur. Tanto é que depois o cara foi renomado nos Estados Unidos por causa disso. Só que, pra quem lembra, a bomba atômica, a princípio, não ia ser lançada no Japão. Ia ser lançada na Alemanha. Na Alemanha. Certo? Mas a Alemanha já tinha o projeto da bomba dele, só que não... É tipo assim, cada um tinha um projeto em paralelo. Mas assim, vamos voltar pro Japão, que é o foco. Não, chega lá. Assim, só pra explicar. O alemão, por causa do princípio, dizem, né? Isso é outro fato histórico, teoricamente, que fica entrando no cinza, né, Jay? O pessoal diz que o Hitler abominou a teoria da bomba nuclear por ser uma ideia confeccionada por judeus. Exatamente, os físicos mais famosos envolvidos, Einstein, inclusive o Albert Einstein, são de origem judaica. Então ele não aceitava que os judeus pudessem ser capazes de fazer uma bomba tão definitiva. Mas certo? No final o Japão ganhou, mano, porque esses bichos fizeram National Kid. Aí eles ganharam. O cara que era fã, o cara que fez o Godzilla, né? O cara que fez os efeitos e tal. Ele era fã do King Kong. O Toyuki Tanaka. Tomoyuki Kaiju. O primeiro Kaiju. O primeiro Kaiju. Como é o nome aí, João? Tomoyuki Tanaka. E aí chegou o Godzilla, né, em 54. Mas o Godzilla veio em 54, depois dessa leva de filmes que veio falando da bomba. Aí o que ele juntou? Ele juntou as histórias que estavam evidenciando... Não, mas é porque assim, ele juntou o quê? Aquela revolta japonesa da bomba com uma coisa que tava super popular, que eram os monstros gigantes. Mas uma coisa que desencadeou o Godzilla, que é importante mencionar, foi o teste da bomba H, cara. Que depois do teste da bomba H, aconteceu que o teste aconteceu perto da costa do Japão. No atol de biquíni. Aí que aconteceu? Despertou o Godzilla, entendeu? Ele era um calanguinho, mano. Não, calanguinho, tipo não, filme, outro filme lá. A bomba H acorda o Godzilla. Mas na realidade o que aconteceu, quando a bomba H caiu, ela deixou por meses, cara, a costa do Japão lascada. E o Japão sobrevive basicamente, é um país costeiro, né? Sobrevive do mar. E ele lascou, assim, o mar perto do Japão, deixou um monte de gente doente, os peixes morreram. Ele lascou porrada de gente por causa desse teste da bomba. E, segundo a história, né, a inspiração do Godzilla veio da visão de cima causada pela bomba. É, o que eu acho interessante aí no Godzilla, mano, porque a galera pensa que é só porradaria, destruição, não sei o quê. Só que tem o história. Godzilla, mano, ele tem esse negócio, mano. O começo dele foi com esse negócio da bomba atômica. Aí teve um outro que eu li aqui, que era do Mecha Godzilla, que era uma metáfora pra invasão tecnológica, não sei o quê, né, o Japão e tal. E agora, né, o Godzilla, ele mudou um pouquinho a definição dele, né, porque como a gente vive nesse negócio de coisa ecológica, né, preocupação ecológica, né, o Godzilla, ele acabou virando uma força da natureza, né, hoje em dia. Mas assim, meio que ele sempre foi. Que até aí, no Godzilla, PC, aí, a profundidade do Godzilla. No Godzilla, se você pegar o Godzilla clássico, tanto que o cara... Que o diretor fala, o cara lá que fez a roupa fala, e o ator que tava dentro da roupa fala, que fala assim, o cara da roupa, ele falou assim, ó, eu tentava andar em linha reta, porque o diretor falou pra mim assim, ó, primeiro que ele ficou puto que ele suava pra cacete, né, naquela roupa ali. A roupa pesava 100 kg, não tinha ventilador, não tinha ar-condicionado no set, não tinha nada, mano. Era só um galpão fechado. Esse japinha aí, mas desmaiou um bocado de ver, mano, dessa camisa, dessa roupa de baixo. Mas é sério, lá não, completamente fechada, sem ventilador, cara. E ele não enxergava nada, ele andava... E ainda dava voadora. Mas não, essa cena da voadora é pra arrombar, pelo amor de Deus, cara. Só voltando aqui, o diretor falou assim, ó, eu tentava andar em linha reta. Caralho. Porque o diretor falou pra mim assim, ó, você vai andar e você não vai destruir as coisas. Você só vai destruir o que tiver na sua frente e atrapalhar a sua passagem. O resto você deixa intacto. Por isso que no primeiro filme ele só vai andando, ele deixa o resto intacto. Você vê que ele é uma força da natureza. Ele é tipo um gigante que acordaram e ele tá putaço porque acordaram ele e ele tá andando. É só isso. Mas, gente, e ele só destruiu aquele poste de energia porque tava no meio, né? Ele passou a mão aí. Não, o poste de energia faz parte da plot do filme. Gente, vamos lá. Primeiro tem que lembrar o seguinte: ele foi homenageado no último filme agora, ele apareceu no final porque ele faleceu. Aquele clássico, a roupinha. Haru Nakajima morreu, cara. Ele é famoso. Era vivo, mano. Caralho, os japoneses são foda, viu? Acontece que ele não é que ele seja. Diz que ele era ator, né? Não, mas. Ele era, pô. Ele interpretava o Godzilla. Agora é igual tu dizer que mas o Godzilla é um interpretador. O Godzilla é uma interpretação complexa, mano. O cara foi pro Oscar. O cara ficou filmando sendo o Godzilla de 1954 a 72. O cara aposentou, voltou de novo. Ficou com o Godzilla. Meu irmão, o cara ficou de 54 a 72, quase 30 anos. Quase 20 anos sendo Godzilla, cara. O cara se aposentou como Godzilla. Agora, o Godzilla tá falando verdade. Tem na carteira de trabalho dele, assim, profissão agora, Godzilla. Verdade. Por exemplo, por que que a roupa pesava, certo? Se vocês lembram, tinha muita cena que o Godzilla saía debaixo d'água, uma coisa meio tosca. E o cara tinha que usar roupa de mergulho completa, por isso que aquelas costas esquisitas do Godzilla, pra poder sair da roupa do fundo. Por isso que pesava e fedia pra cacete aquela merda, né? O cara passou mal. Uau. Chegou a vomitar dentro da roupa, cara. Chegou a vomitar dentro da roupa. Ele perdeu quantos quilos mesmo, hein? O cara já era magro, pô. Já era magro e perdeu 30 quilos. Mas ele se fudeu ali mesmo. Agora tu fica sacanagem. Agora ele foi, sem sacanagem, ele foi o Godzilla. Ele foi o Rodan, ele foi a Mothra, ele foi o King Ghidorah, meu irmão. Ele foi esses bichos tudinho, mano. Tudinho, cara. Aquela foto. Acho que ele foi o Anguirus também, não foi, não? É, doido. Aí o Anguirus, eu não sei. Confirmado, ele foi Rodan, Mothra e o King Ghidorah. Isso ele foi confirmado, certo? O King Ghidorah é um cara segurando três cabeças pendurado pelo fio, ele balançando feito loucamente, né? Dica de passagem, que o melhor King Ghidorah foi desse último filme. O melhor King Ghidorah, porque o King Ghidorah é o mais filho da puta, né? Ainda deram uma resposta inacreditável. Transforma o King Ghidorah em um alienígena. Beleza? Que mas eu acho que ele já era no clássico. Não tem. Ele sempre não veio do espaço, não. Gente, ele tal. Todos eles eram alienígenas. Todos eles, tirando a mão. Não. O Godzilla não é alienígena, não. Tem uma cena que ele voando pro espaço, não, gente, eu tô falando, tô falando que Rodan, acho que Rodan é da própria Terra. O King Ghidorah que era alienígena mesmo. É só o Ghidorah que é alienígena. O resto não é, não. Não, pra mim não é Ghidorah, não. É King Ghidorah. Pra mim é o rei King Ghidorah, porque ele é o mais escuro de tudo. Agora uma pergunta. É umas viagens da batata no filme. Aí você pega o primeiro filme, o cara diz que aquele Muta era de outra terra, um alienígena. Aí depois ele diz que o Muta é da própria terra, só pra justificar a criação pro novo universo. É. Cara, é uma coisa. O Muta sempre foi da terra. O Muta, eu acho, sempre foi da terra. Ah, não, ficou da terra, mas tava indo entender que ela é alienígena, né, cara? Só dizer aqui uns detalhes aí que o Joel perguntou, cara, dos fios elétricos. Que esses fios elétricos clássicos, que até depois de todos os Tokusatsu que começaram a ter, que começou com Godzilla, na verdade faz parte da plot do filme. Ele passa a primeira vez e ele volta pro mar. Aí os seres humanos acham que conseguem ganhar do Godzilla. Aí eles fazem uma barreira. Ah, faz uma barreira elétrica com esses fios, cara. Ah, tá. Só, gente, que o Godzilla passa como se não fosse nada. Aí vamos lá. Isso é uma referência em Pacific Rim, quando fizeram aquela barreira de concreto contra os cajus. Aí fizeram aquela muralha. E os caras passaram que nem uma manteiga. Quando eu vi o Godzilla enfrentando aquele bicho lá, a Mothra, eu ficava com pena da Mothra, mano. Ela passava voando assim, parece que ela não queria fazer nada. Passava voando, sabe? Aí o Godzilla, tacava uma paulada nela, ela caía, rasgava a água. Cara, puta merda. Ei, mas agora tu sabe que esse caso da Mothra do Godzilla é um caso de amor muito louco, né? Que tem vez que ela luta contra ele, tem vez que ela ajuda ele. Depende do filme. Não teve um herói Tokusatsu que ajudou o Godzilla também, não, PC? O Godzilla contra o Monstro Zero, que é quando apareceu o King Ghidorah, ela teve que conversar com o Rodan e o Godzilla pra se unir contra o King Ghidorah. Aí sim, viu? Conversar com ele. Aí ela tomou um pau, aí foi com o Rodan e o Godzilla se meteram pra lutar contra. Vixe, aí no final, também ela ajudou ele. Ficaram puto, pra lutar contra o Monstro Zero e o Gigant 2. E agora nesse novo também. Agora, assim, vamos fazer o paralelo do antigo com o novo, né? Porque nesse novo... Não, mas é... Não, negativo. Látex falar CGI? Não, é impossível, vai. Não, mas, ó, a bomba... Teve outra bomba nesse filme aí. Bomba de oxigênio, a bomba de oxigênio que mata... No final do primeiro. Clássico, ele é jogado nesse filme e ele lasca o Godzilla também. Ele fode o Godzilla... Mas sabe que não é bomba de hidrogênio, não. É o que é destruído. Não, bomba de oxigênio. A bomba de oxigênio nunca existiu. Ali foi uma ruptura da bomba de hidrogênio, entendeu? Que, na teoria, uma bomba de oxigênio seria capaz de acabar com todo o oxigênio no ambiente. Por isso que é disparado dentro da água. Mas se for o Japão, eles inventam isso aí. Mas a bomba... mas não. Mas assim, peraí, eu tô confundindo. A bomba de hidrogênio foi que existiu de verdade. E o Godzilla acorda tomando ela na cabeça. Aê... Tipo um despertador, né? A bomba de oxigênio. A bomba de acorda oxigênio, esse bicho aí. A bomba de oxigênio é uma bomba muito mais forte. Que tem outros efeitos. E que mas a bomba não existe. Mas só existe no, não, só existe no filme. Assim, não, entendeu? Não existe. A bomba de oxigênio tem um risco. O pessoal falava isso. Eu lembro de falar muito bem que se ela explodisse na atmosfera, ela podia pegar tacar fogo na atmosfera, entendeu? Mas assim, pela história do Godzilla, eu não sei se existe de verdade. Mas na história do Godzilla, Só tinha, só quem sabia fazer aquele doutor que morre no final do 1. Tanto que ele se mata no final pra ninguém pegar a fórmula dessa bomba, que é muito poderosa. Caralho. Ah, mas no filme não foi citado isso, no filme novo, né? No filme americano. No filme não foi citado, mas ele joga uma bomba e do jeito. E a mesma ponta que tá... O nome da bomba é destruidor de oxigênio, igual a do primeiro filme. Não, é bomba de oxigênio. O nome não, da é destruidor de oxigênio. Pode ver aí na cena, tem lá. Oxygen Destroyer. Oi. Pois é, mas assim. Pois é uma referência à bomba que mata. Aí, nesse filme, no filme clássico, ela mata o Godzilla. Nesse novo filme, ela incapacita ele. Ela quase detona ele. É. Aí, tipo assim, nesse novo filme eu achei legal. Diversas referências do clássico foram inseridas. Foram muitas inseridas. Muita coisa. Hoje em dia a gente vive na era da nostalgia, né, mas aí tudo. Não, é a era da referência. Por que que é? Os caras tudo tenta pegar uma cenazinha e tal. Joel, qual é o problema, cara? É o mal da você achar que o que você já viu é melhor do que tá vendo de novo, né? E o cara tem um pouco de insegurança, por quê? Vamos lá. O rei da referência hoje, mudando rapidamente, o rei da referência hoje é Quentin Tarantino. Ele sabe trabalhar muito bem com referência, aí todo mundo fica encantado com os filmes dele. Uns tratam como referência, outros tratam como plágio. Beleza. Eu trato como referência, então ele trabalha muito bem com referência. Então um caminho mais tranquilo para qualquer diretor fazer um filme de clássico é usar referência. Vamos dar um exemplo que aconteceu. Vamos dar um exemplo de fanservice que quase explodiu um filme. Por exemplo, Guerra Infinita agora. Guerra Infinita. Eita, vai deixar todo mundo com raiva agora. Guerra Infinita e Endgame, o que acontece, né? O que usufruiu de referências de quadrinho não tá no gibi, pois entendeu, cara? Então eles puxaram essas coisas. Na verdade, só tá no gibi, né? Só tá no gibi, né? Mas, por exemplo, o momento do Capitão América tá com o Mjolnir, cara, todo mundo ficou louco. Ah, quadrinho, certo? Então essa coisa toda que foi feita de referência cria um caminho sustentável. Tu não acha isso um problema não, Giovanni? Tipo, hoje em dia, mano, os caras ficam referenciando demais o passado, mas os caras não criam coisa nova não, mas. Tipo o Godzilla lá de 2014, mano, pelo menos o cara teve uma coragem de, não, vamos criar um monstro novo lá, e criou aquela muriçoca zona lá e tal. Mas vamos lá, viu? Só que tem monstro novo, porra. Hã? Não, senhor. Tá ele... louco? Só tem, mostrou a velharia, porra. Não, o trailer só mostrou os antigos, mano. Peraí. Berremote, o Sila e a... Berremote não é novo, não. A bicha tá aí no Final Fantasy há... Sim. Não, o monstro que rebutaram pra ser o Berremote tá na Bíblia, mano. Tá na Bíblia. E o Matusalém. Mas assim, ó, mas aí, Joel... A maioria dos monstros que apareceram lá do Godzilla pode ser um outro que apareceu, mas a maioria tudo é conhecido, cara. O que eu quero dizer assim, mano, os caras, hoje em dia, filme de quadrinho, beleza, né, os quadrinhos estão aí desde os anos 40 e não sei o quê, mas hoje em dia os caras não criam mais nada novo, mano, hoje em dia, mano. Deixa eu só fazer um adendo aí, pessoal, é o seguinte, falando dessa parte da criação, você hoje tem uma quantidade de gente, tem mais gente pra criticar do que ajudar, certo? Primeiro ponto. Isso aí não tem o que dizer, não. Isso aí dizer, é o que mais tem, inclusive. Hoje não tem ninguém pra ajudar. Hoje tem mais. Na minha época, que só tinha revista, o cara mandava uma sugestão. Quem tinha vontade de falar, escrever e dava uma sugestão, virava que nem isso aí, né? Star Wars. Os fãs mandavam uma sugestão ainda. Escreveu, porque, por exemplo, aquele cara que é o departamento que vai dar merda de Star Wars, que é o nome dele agora, era um cara que escrevia todos os dias pro site Star Wars, cara. O maior problema que hoje que existe da referência é a covardia dos diretores de inovar. Eu gostei do filme 1 exatamente porque o cara inovou. Já nesse filme 2 foi o festival da fanservice. Você que é fã, é bom pra quem é fã. Pra quem não é novo, ninguém sabe. Porque, por exemplo, eu tava assistindo o filme Godzilla com a minha filha, 90% do que apareceu lá ela não sabia, cara. 90% não. Bota 95% ela não sabia, cara. 95% não sabia. Bomba de oxigênio, King Dorá, Montra, Rodan... Aquele a tartaruga gigantesca, que é o nome dela agora, cara. Então, todas essas referências que apareceram lá, ninguém sabia, cara. É porque existe uma grande... O Joel, pelo jeito que o Joel falou, parece que ele acha que toda referência é ruim. Só que, na verdade, você vê que, assim, é como ela é usada. Do jeito que ela foi usada aí no Godzilla, eu gostei. Porque, por exemplo... Você pegou bomba de oxigênio, você não jogou uma coisa avulsa, você deu uma utilidade pra ela dentro do filme. E foi uma utilidade importante que fez parte do final do filme. Que é o final e do deu filme. Gancho pro próximo. E deu gancho pro próximo. É, a verdade é como é você usada. Porque parece que algumas coisas são usadas de maneira displicente, que nem... Porque muita gente reclama do filme da DC, assim, pela maneira como eles usam esse tipo de coisa. Que eles jogam de qualquer jeito na sua cara e foda-se. Tá entendendo? Porque o pessoal gosta da Marvel. Mas... Porque a Marvel trabalha melhor isso. Mas, Jay, o problema da DC é só um, cara. É a pior coisa do mundo tá em segundo lugar com o Renato do primeiro, cara. Aí não consegue fazer coisa... A galera acha que esse negócio dos americanos comprarem filme, direito de filmes, né, e tal, é um negócio de agora, mano. Mas nada, mas lá em 54, mano, quando saiu o primeiro Godzilla, aí em 55... Saiu outro Godzilla versão americana. É, mano, em 55 teve um cara que assistiu num evento de filmes lá no, nos Estados Unidos, o... Godzilla japonês. Os eventos cults, né? Aqueles que o pessoal assiste filme francês, o filme fica em preto e branco, assim. Pois é, todos os filmes eram preto e branco. O cult era o colorido, né? Vixe, colorido. Aí ele assistiu esse filme, né? E ficou, vixe, meu irmão, tu é doido, muito massa, mano. E se eu fizesse, se eu comprasse os direitos desse bicho aí? Aí ele entrou em contato com a Toho e esse bicho negociou, mano, pra comprar os direitos pra fazer o Godzilla na em terras americanas. Ele pagou $25 mil, que na época devia ser um dinheiraço, viu? Mais ou menos, porque o Godzilla, quando ele foi feito, ele já foi uma superprodução. Normalmente, os filmes naquela época gastavam em torno de $100 mil. O Godzilla custou $1 milhão. Olha, vamos lá. Super produção, não. Era, não, era pô, de bomba. Hiperprodução. Se comparado aos outros filmes japoneses, ele era uma superprodução. Ele custou 10 vezes o valor dos filmes naquela época. Aí devia, né, ser $1 milhão, né? Aí vale $1 mil, sei lá. Sabe o que é pior de tudo? Saber que um filme como Godzilla foi indicado a Our Oscar Japanese Academy. Ou seja, o Oscar japonês, cara. Caralho, meu irmão! Godzilla, mano, tem o nome dele na rua, na... Mano, não sei o que, da fama lá. A calçada da fama? Vixe, tem o pé dele lá, não tem? Tem. Procura aí que acha. As mãozinhas dele lá, tá com as três dedinhas assim. Não, é só os pés. Um quarteirão inteiro com o pé. Todo mundo que tem, mano. Godzilla e calçada da fama tem lá, a foto dele lá. Agora quer saber uma coisa massa desse filme japonês, desse filme americano aí? O Godzilla americano. Qual dos dois? Não, o primeiro. Tá falando de 56, né? É porque 54 saiu o japonês, 56 saiu o americano. Esse filme de 56, esse 56, ele foi tipo... Ele foi tipo os Power Rangers. Que ele... As cenas de pessoas era filmada nos Estados Unidos. Aí eles pegaram as cenas de monstro e deixaram as original, mano. Não mudaram nada. Esse filme do Godzilla, Rei dos Monstros, que foi tipo a americanização do 54, tem um bocado de censura. É, não? Tem, mano. Claro, tem crítica aos americanos no Godzilla filme. Godzilla aparece nu, né? No filme. Eles censuraram. Meu Deus do céu, ele aparece nu. O mais importante, ele saiu nu, com várias Godzillas castadas No final, uma das mulheres descobriu, começou a bater nele e filmou. E passou a internet e está agora com o juiz querendo reivindicar o dinheiro dele. Coitado do Godzilla, cara, caiu na cilada daquela vampira, cara, meu irmão. O Godzilla apareceu nu nesse filme, foi censurado. Nesse atual ele apareceu nu e não foi, mano. Ele apareceu normal. Vocês entenderam, mano. Perceberam. Você tem que entender o seguinte, cara, porque nos anos 60 e 50, ficar pelado foi uma coisa legal, entendeu? Então parecia o Godzilla de short e de camiseta. Só que... Camiseta floral. Durante a luta, rasgou a cueca. Aí não tinha o que fazer. Por isso que ele ficou pelado, entendeu? Aí nesse problema nos Estados Unidos. E você sabe que o japonês teria que ficar nu. Já essa nova versão, você pode ver o que foi que fizeram. Fizeram um Godzilla mais... Baúdo e tal, mas sexo, fofão, né? Bater dentro, malhado, exatamente, né, então. Exatamente, bater dentro todos os tipos de audiência. Veja, por exemplo, o Thor. Toda vez o Thor aparece sem camisa. Aí dessa vez apareceu o Thor gordinho, todo mundo ficou puto, cara. Olha só, vai estar o próximo dia, vai estar com uma fábrica de cerveja debaixo do braço, jogando uma central de TV como videogame, entendeu? Usando um vulcão como poltrona e a cidade como videogame, cara. E vai virar gamer. Esse filme de 56, mas eles gastaram 125 mil pra fazer o filme. E arrecadaram $1 milhão, mano. Ó, aí, PC, mano. Sucesso, mano. Tu é doido, mano. Sucesso, PC. Ó, aí, bicho. Tu é doido. Foi um negócio, não, mano. 54. Não tô maluco, né? De 54, né, cacete? Não, de 56, mano. 54, mano. 54, não, 54 foi o japonês, o americano é de 56. Ah, você tá comprou, falando, né, aquele que pegaram o japonês e fizeram com a versão americana? É. A versão americana é de 56. É, tiraram o filme de corrupção lá, a crítica isso, americana que tinha isso, tirado. Pois isso, é. É porque o filme... Tem razão, o de 54, ele tá parecendo camiseta e bermuda. O de 56... Já que vocês estão zoando, vocês já assistiram aquele primeiro Godzilla vs King Kong, mano? Já, é o terceiro filme do Godzilla, né? Esse eu acho que era o primeiro. É, o terceiro mesmo. Sim, era zoeira. Esse filme de 56, ele foi tão barato exatamente porque, pelo que eu falei... Como eles pegaram a maioria das cenas do filme japonês. Gravaram, só fizeram igual Power Rangers, mano. Igual Power Rangers, que tem aquelas cenas ali do colégio, as cenas ali, algumas cenas de luta. Depois que todo mundo morfa, já é a versão japonesa. Todo mundo o quê? Não, tô falando no Power Rangers. Agora misturou Power Rangers, agora, porra. Não, é exatamente o que eu tô falando. Tô comparando exatamente o Godzilla com o Power Rangers. Aconteceu a mesma coisa. Quando o Power Rangers americano saiu, eles pegaram, filmaram cenas no colégio e tal. E o resto eles deixaram o japonês. Nesse filme do Godzilla, de 56, eles fizeram a mesma coisa. Eles filmaram algumas cenas nos Estados Unidos, mas a maioria do filme foi o original japonês com alguns cortes. Tanto por que saiu só $100 e poucos mil, porque eles só pagaram basicamente os atores e alguns sets. E o resto eles mantiveram. Caralho, mas o Godzilla, mas tem 28 filmes. 28 não. 33. 33. Caralho. Esse foi o 33º filme do Godzilla. Quantos filmes tem o James Bond aí? 25, né? 25. Aí, mas... Ou seja, o Godzilla tem... Godzilla tá na frente. Agora, você tem que lembrar o seguinte. Primeiro, esse Godzilla de 56, ele é maior que o Godzilla lá de 54. Ele tem 120 metros. Começa por aí. Que, mano? O americano. 50, mano. Tu tá falando de qual? 122 metros. Mas tá falando de qual Godzilla? Do 56. 50 tem 50, mano. Não... Olha, é tanto é que a bagunça é tão grande que a turma diz entre 50 e 300 metros. Nunca classificou tudo. Vamos lá. Vai, é uma diferença grande aí. Não vai, mas é como eu disse, deixa eu fazer aqui a ordem aqui. A da Era Show, que é a primeira, é de 50 a 56 metros. O da Era Heisei, que é o da década de 90, que é a que a gente mais conhece, ele começou com 80 e depois foi para 100. Aí foi pra Era Milênio, que ele veio com 56 metros. Aí o final Oz, ele voltou a 100 metros. Esse de 2014, ele tem 108 metros. Pronto, é só isso. E tem um Shin Godzilla novo, de 2016, que ele tem 118 metros. E tem esse Godzilla da Terra, que tem 300 metros. Esse Godzilla de 300 metros é aquele do desenho, é? Do anime? É do anime mesmo. Ele tem entre 25 e 450 metros. Aí, o padrão? Agora, juro pra você, esse Godzilla do anime, a ideia é boa, mas um bicho de 300 metros. Ah, o do anime da Netflix, né? Da Netflix, é o mais atualmente um dos... E pior que é cano, aquele vale, né? É um dos mais viajados na batata, né? Que agora vai aparecer a Montra, né? Vai ter a segunda temporada, mano. Eu não assisti ele todo. Na terceira, mano. Acabou. Tá na terceira temporada já. Então é sucesso mesmo, mano. Godzilla é sucesso aí, mano. Tu é doido, né? Só que eles botaram o King Ghidorah aí, mano. O King Ghidorah tem tamanho infinito, mano. Godzilla já é uma lenda. Godzilla é igualzinho filme do James Bond. Não vai dar prejuízo. Por mais que o cara tente... Por exemplo, o cara não tá dando certo no mercado americano. Mas no mercado asiático vai arrebentar, cara, mesmo sendo filme americano. Pode ser, macho. E esses novos filmes, eu vejo muita gente falando mal deles. Cara, mas eles é do nível ali do franceses. Não, mas porradaria, assim, pra mim, e tal. Não, pois é, pra mim, esse novo filme do Godzilla, eu comparo com o 13º Distrito. Que ele é um filme que a história é uma merda, mas a porradaria é massa, mano. Esse 13º é aquele das baratas, dos aliens. É, não, mas o 13º Distrito é aquele do parkour. Ah, do parkour, isso aí. Pessoal, você tem que entender o seguinte, quer fazer filme com roteiro e com ideia... Do reclamar Nolan. Que o filme é ruim. Do Nolan. Vamos chamar o Nolan pra fazer Godzilla, o filme. Cara. Se você chegar assim, não, vamos fazer primeiro. por mais que queira ou não, o Godzilla é uma crítica, é uma paródia. Godzilla não, né? O Godzilla. No Godzilla, eu tô dizendo pra Godzilla, já tô misturando. Mas você tem que entender o seguinte, as pessoas têm que entender que o Godzilla é uma paródia. É uma tripudia, é uma sacanagem que o Japão tá falando dos americanos, dizendo o seguinte, que vocês deram um monstro pra gente, a gente tem que se virar. É uma forma de dizer assim, criticar o que o governo americano fez no quintal do Japão, certo? Além de ter jogado duas bombas no estádio, jogaram ainda no atol de biquíni, que é praticamente vizinho deles. Então esse é um ponto, certo? Outra coisa importante, o Japão tinha que demonstrar que vinha uma algo externo, que no começo era destruição, depois virou amigo. Deixa de ser uma crítica. É, deixa de ser exatamente uma crítica. Então o que acontece? O Godzilla se entrou com uma forma parodiosa. Beleza. Só que ele cresceu. Ficou grande. E agora o americano tá investindo por quê? Essa falta de criatividade que existe hoje no momento. Por mais que dizer, não, tá tendo falta de criatividade. Ah, mas tá demais. Não, Giovanni não tá tendo. Pelo amor de Deus, cara. Se você pegar o Marvel, faz um tipo de filme e vai embora. E tá todo mundo aí. É. Uau, uau, uau. Só faz um filme diferente. Todo mundo fica louco, cara. Então, enquanto outras pessoas tentam fazer alguma coisa diferente, é bombardeado. É sacaneado. Dizer que o filme não presta. É aquela coisa toda. Então, a coisa é errada. A turma tá muito polarizada. Tá extremamente polarizada. Quer ver um filme que pra mim é cult, que o pessoal reclama muito? O novo Blade Runner. Mas dizer, até é o antigo ele também era desse jeito. Mas aí, Giovanni, também tem a questão do seguinte. Hoje em dia não tem mais o cara achar filme legal. Hoje em dia o filme é uma merda, uma merda, uma porcaria. O filme é genial, massa. Genial, é foda. Selo de qualidade, Samuel. Selo de qualidade, Samuel. É o que tá acontecendo hoje. Vou dar um exemplo pra você. Vou dar um exemplo simples, assim, uma mudança de filosofia. Por exemplo, eu adoro filme de monstro, adoro Godzilla, tenho meu Godzilla aqui na minha coleção. Quer dizer, quando tem um item na minha coleção. Qual a tua versão preferida do Godzilla? A minha preferida é exatamente da Toro, a parte Millennium, que eu gosto muito da versão Millennium, certo? E eu tenho agora do último filme, do penúltimo, na verdade. Eu já gosto da Heisei. Tu não tem um do Ferris Bueller, não? O Godzilla contra cara, o Ferris Bueller. Pra quem não sabe, aquele Godzilla da versão Ferris Bueller, ele é extremamente raro, viu, pros colecionadores. E é? A action figure é. Caraca. Aquele de 98? É, de 98. Quem tem, segura. Eu assisti no cinema, Giovani. Viu, mano? Ei, Giovanni, eu te mostrei a foto lá do Godzilla que era pra ter sido o Godzilla americano da década de 90, né? Que ele parecia muito com um japonês, só que deu uma treta lá na... Acho que era da Warner, né? Da Sony. Eu sei que ele era ele ia ser igual o japonês, só que ele ia ser um pouco mais parecido com um tiranossauro mesmo, mas com o mesmo design de japonês, e ele enfrentar um monstro chamado Grifão. Tem até o storyboard dele na internet. Aí deu mó treta aí, saiu aquela bosta ali. Apesar do design do Godzilla, assim, o monstro em si, o Zilla, sem ser Godzilla, o design dele é muito foda. Agora, como Godzilla, não aceito, não. Inclusive, até o desenho dele eu gosto. Aí lá, não, Godzilla, né? Você... É, porque Godzilla, na verdade. Godzilla, que você chama de Zilla, lá do de 98. Do Ferris. Ele é. Ferris, do China Vendo Doidado, o Godzilla. Ferris conseguia enrolar ali o Godzilla. Ah, tirando o fato, a única coisa que é foda, tirando o fato que um submarino nuclear dando 10 metros de profundidade atacando o Godzilla, e tudo bem. Esse foi pior que tudo que aconteceu. Cara, aí o cara quer roteiro pro Godzilla, mas beleza. Tô dizendo assim, a questão do Godzilla, desse novo Godzilla, que eu tô vendo muita gente falando mal. Aí, eu pessoalmente, achei um filme bom. Achei legal. Não é o melhor... Meu Deus do céu. Deu nota 4. Não é o A Vida é Bela, né? Drama com o Godzilla. Você acabou de falar, o PC falou e o Joel tá falando. Não existe mais no meio do caminho. Ou é 100, ou é 0. Pois é. O que aconteceu? A facilidade da comunicação, a mídia, fez com que as pessoas tivessem a capacidade de julgar. Legal. Só que o julgamento tem uma consequência. Pra você julgar, vou dar um exemplo pra você. Fácil. É, eu trabalho com inspeção também. Eu trabalho com validação. Certo? Eu tenho que ter um pouco de experiência, algum acervo técnico para dizer que isso não, para ninguém questionar o que eu estou dizendo. Da mesma forma que eu tenho uma avaliação sim, não e mais ou menos. Eu existe. Na área de engenharia eu tenho essas três avaliações. E entre elas tem os espaços. Agora não. Hoje, qualquer crítico, que nem o PH uma vez fala, não existe um meio do caminho. Vou dar um exemplo para vocês de uma série que eu assisti agora que eu fiquei apaixonado. Duas. Apaixonado. Uma foi aquele o Good Omens, que é da Belas Maldições. Que é um filme extremamente sarcástico, mas se for de um lado é chato. Se for do lado é feminado, se for do chato é tendencioso, se for do chato é comunista, se for do outro lado. Sempre tem extremos. E o outro foi Chernobyl, tá? Que eu acabei de assistir dentro meu. Duas situações extremas. Tem a gente que não acredita que aquilo ali aconteceu daquela forma, e tem a gente que está fiel à história. Então tem essa guerra entre eles. Mas são dois puta trabalho. Só que tem gente que critica. É, mas se o cara falar assim, mas não, eu gostei desse novo Godzilla. Aí o cara chega, como assim você gostou? Eu fui criticado. Eu fui criticado pelos meus amigos. Como assim? Bom é o filme de 54. Aí o cara nem viu o filme. Não. Isso eu fui criticado. Olha, eu fui criticado porque eu fui defender o filme. É um lixo, né? Um lixo, cara, né? O cara diz. Não, é, a primeira coisa é dizer um lixo, cara. Cara, pelo amor de Deus. São por essas coisas dizerem que é lixo que você destrói alguns filmes bons por aí. Boas ideias, cara. Tá, tem algumas coisas que são ruins, né, cara? Por exemplo, Não dá pra salvar, não. Não tem jeito, não. Fênix. Não, voltou ali. Mas assim, ó, o PC até falou aí, eu dei nota 4 pro filme. Porque eu entendo que ele é um filme nota 4, mas nem por isso ele deixa de ser divertido. Ele é um filme que é muito bom pra você assistir, como costume da sessão da tarde. Foi de coração, ele é um filme, né? ele é um filme. Não, cara. Por que eu dei nota 4? Porque o maior tempo de tela do filme é de seres humanos. E nada que os seres humanos fazem no filme é legal. Mas tudo que tem a ver com os monstros é sensacional, cara. Aí, é galera, muito legal. Vamos lá. Você assistiu os filmes antigos do Godzilla, tem muito humano. Tem, não, mas é como eu tô dizendo. Eu não gostei dos humanos nesse filme. Especificamente. Sim, mas também os humanos também dos outros filmes japoneses, não, tudo errado. Eles tinham expressão, né, os caras ali. Pô, o japonês ia enfrentar o Godzilla com um carro de combate que dava dois cusperados e matava os bichos, cara. Morria de estaria essa bacana. Cena, ó. Ele dá tipo uma pesada, né? E o carro vira, a maquete vira assim, o carro. Mas eu não tô nem falando assim que os antigos eram bons ou ruins. Não tô comparando com os antigos, não. Tô dizendo que assim, pra mim, os seres humanos nesse filme são errados. Era pra eles aparecer menos e ter menos influência no filme. Deixar mais os monstros soltos. Deixa os monstros lutar, cara. Sim, eu vou só falar as referências aí de referente aos humanos. Aquela parte lá que o cientista japonês lá, o Dr. Serizawa, vai querer ressuscitar o Godzilla. É uma referência tanto ao Godzilla de 91, que a galera tentou ressuscitar ele com um submarino nuclear, quanto também é o de 54, que foi o papel inverso. O Serizawa de 54 se sacrificou pra matar o Godzilla, e esse Serizawa se sacrificou pra salvar. Ah, ele é o mesmo personagem, avô, sei lá. Tem o mesmo nome. Tem o mesmo, filho, mesmo nome. É tipo, era, é tipo o Van Helsing. É tipo o Van Helsing. Mas aí que tá, macho, assim. E faltou as crianças cantar, né? Pro Godzilla se recuperar e tal. Não, cantando não. Só pede pras meninas cantando pra moto. Não, pelo amor de Deus. No coral, sabe, né? Que teve, não é referência. Gente, de repente parece duas meninas cantando e a moto batendo as asas. E aí depois as duas meninas sobem na montra. E cadê porra de Godzilla, cara? Eu quero ver monstro, eu quero ver porrada. E a montra pulando pro lado e pro outro. Cara, me deu um desespero aquele filme da montra, cara. Eu queria ver porrada, nada rolando. Eu tive uns 10 anos. Eu falei, que merda é essa? Cadê o cara? A gente quer ver monstro. E agora, já que no outro ano vai ter Godzilla vs King Kong, e o Godzilla vs King Kong lá da década de 50. Porrada, eu quero, esse aí eu quero ver só Shibata, porque assim, quero só ter do começo ao fim. Não, década de 60. Vou avisando logo, não vai ter. Vai ter muito blá blá blá blá blá blá blá blá blá. Mas porra, daria não vai isso, ter, não. Vai, não. Ó, eu vou lhe dizer o que, é que eu espero do filme. Que comece o Godzilla lutando contra o King Kong. Aí no meio do filme os dois se juntem pra lutar contra o Mechazilla. Mechazilla, mano. Aí vai ser massa, mano. Veja só. Você viu a cena pós-crédito do filme? Vi a cabeça do King Ghidorah. Spoiler. Então, eles vão pegar a cabeça do King Ghidorah fedendo e podre, certo? E vão transformar ele no Mecha King Ghidorah. Caralho. Tu sabe que isso também não é totalmente certo, não, viu? Tem um Mecha King Ghidorah. Eles podem fazer uma mescla do destruído de oxigênio com esse King Ghidorah, o DNA do Godzilla, e fazer ou o Bagan ou o Destroyer. Ou então eu fizer o Kaiser. Ainda tem a porra do Destroyer. Tu sabe quem é o Destroyer? Sei. Não, eu tô falando pro Joel. Tu sabe o que é o Destroyer? Sei não, quem é o Destroyer? Solta, PC, o que é o Destroyer? É o diabo. Bota aí no meio, Destroyer Godzilla, pra tu ver como é que é. É mesmo, ele tem uma barriga na. Ele tem uma boca na barriga. É esse que tem um chifrezão assim? Destroyer, né? Destroyer. Ou então pode ser o Kaiser Kidora, que eles podem fazer um monstro X e ele se transformar em Kaiser Kidora. Já está certo. Já vi comentários técnicos profundos que o Destroyer vai vir. O Destroyer parece aqueles monstros do Power Ranger que... A gente não sabe que porra é essa. Ele tinha uma barriga no meio, tinha uma boca no meio. Uma bola. Isso que vai ser. Ele parece que ele não tem joelho, parece que é um pé em cima de outro pé, né? Canela que vai pra outro pé, mano. Isso é o clássico. Agora é o King Kong, mano. Eu acho que ele tem uma pequena vantagem, que eu acho que ele é um pouquinho mais flat, assim, mais flexível. Ele tem a impressão que ele luta com Kung Fu, esse bicho aí. A vantagem do King Kong, eu vou dizer, todo mundo tá apostando no Godzilla. Eles vão querer dar alguma colher de chá pro King Kong, isso aí tá muito óbvio. A vantagem do King Kong é que ele pode usar um porrete, mano, pra bater na cabeça do Godzilla, mano. A vantagem do King Kong... ele tem polegares opositores, gente, cara. Como vantagem que o King Kong, ele pode cagar na mão e jogar na cara do Godzilla, cara. Eu quero ver muito isso, mano. Ou então a gente caga logo tudo mesmo e faz que nem o antigo. O Godzilla ganha um picle de raio e fica. Não, gente, você tá vendo que o PC nem ouviu, né? Imagina o Godzilla fazendo a defesa padrão do macaco, caga na mão e joga na cara. Isso é só o que tem em mim. Mas aí o Godzilla, mano, ele sequestra uma mulher loira, aí mostra pro King Kong, mas esse bicho fica chorando. Pera aí, pessoal, pensa na teoria. King Kong tá sendo acuado pelo Godzilla. O Godzilla já vai dar o cacete. De repente, King Kong caga na mão e joga na cara dele. Pá! Irmão, olha a cara de nojo do Godzilla. Mas ele jogar, aí mostra aquele negócio de espate francês, pega no olho do Godzilla e isso joga-se em cima dos prédios. Eu só quero. Aí você vê o Godzilla. Você tem que lembrar o seguinte: o Godzilla é um monstrinho. É um monstro radioativo que não faz cocô. Aí ele vai sentir nojinho, vai pular dentro da água, meu Deus, que vitória da puta. Aí mostra o zoom da janela, né? Mostra o zoom da janela e só o. Pegando os humanos. Agora Burn tem que tomar um batomica na cabeça, né? Pra ficar. Eu não sei, não. Acho que ele consegue usar o poder normal. Acho que só fez diminuir mesmo. Olha lá que ele tava começando a aquecer o rabo. Ah, não. Ele tinha levado uma bomba nuclear, cara. Ele ligou o rabo dele, tem razão. Pois é. Só que no caso do antigo, que é o de 95, esse aí era meio que uma doença dele, né? Ele se autodestruiu no final. Por causa do poder dele que tava muito alto. E nesse foi um upgrade que deram pra ele. O japonês, você tá falando. Eu pensei que era um antigo. Que ele ficou tão poderoso que o coração dele entrou em fusão e o corpo não tava mais aguentando. Eu te admiro, cara. Tu assistiu esse filme de 95? Não. Assisti em japonês, mas que não tem dublado. Godzilla versus o Jaspion, cara. Eles dois se enfrentam, velho. Teve isso aí. É o Jet Jaguar, mano. É o Jet Jaguar. Que eles no final dão um armão. Taria. Ó. Aquele Godzilla que dá se voador. Tivesse um Godzilla. Não. Tá aí, é massa. Um filme do Godzilla contra ninjas. Ia ser irado, mano. Imagina, macho, um grupo ninja. Deve de ter, se tu procurar, acho que acha. Porque não procurou o suficiente. Jota. Godzilla goleiro. Jota, você está proibido de trabalhar, que você está abusando nas drogas, cara. E o Godzilla versus John Wick. Se o Godzilla matar um cachorrinho, fudeu. Tu pode tá levando na brincadeira de Godzilla lutar contra ninja? Mas pode ter. Só o que teve com Godzilla foi crossover, cara. O Godzilla já enfrentou todo mundo que tu imaginava. Godzilla já foi pro inferno. Peraí, vocês estão confundindo, peraí. O nome desse filme é Godzilla vai para o inferno. Vocês estão confundindo o Jason com o Godzilla. Mas tem o Gibi, mano. Tem o Gibi Godzilla em Hell. Quando for em 2000 e... sei lá, 79. Aí vamos fazer um novo filme do Godzilla. E aí os caras dos podcasts daquela época vão falar assim, ó. Ah, clássico, é aquele Godzilla de 2019. Isso aí é um clássico. Mas é exatamente isso que vai acontecer. Primeiro, duas coisas que a gente tem que ficar preocupado. Tu sobreviver até lá. E segundo, o podcast ainda vai continuar existindo, sendo a grande ano da virada do podcast. Será que vai ser todo ano isso ainda? 2079, não. O ano do podcast. Ô, piada velha, meu irmão. Puta merda. Aqui, pá. É, macho, eu queria porradaria do começo ao fim, cara. Se eles mudaram pra horas, né, de assim, pia. Não, se aparecesse o Sérgio Mussão pra gritar assim, meu Deus, o Godzilla! E a Vã aparecesse mais, macho, pra mim tava ótimo, mano. Agora, massa, mano, foi o filme que o Kim Jong-il, o pai do Kim Jong-un, fez do Godzilla, mano. Vocês já viram essa história? Não, não. É uma versão coreana. tem a versão coreana. O cara, mano, o Kim Jong-il, o pai do Kim Jong-un, né? Ele era fã do Godzilla, mano. Aí o que foi que ele fez? É. Eu quero fazer o meu filme do Godzilla. O que foi que ele que fez? Afinal de contas, o país é meu, né? E aí o que foi que aconteceu, mano? O cara pegou, contratou agentes federais coreanos pra sequestrar o diretor que fez o Godzilla, mano. Peraí. Aí ele sequestrou o cara e fez o Godzilla coreano. Esse aí não é o, né, o filme A Entrevista? O nome do filme é Pulgasari, mano. Bota aí o nome do filme aí, Pulgasari, no Google. Mentira, mano. Peraí. Bota aí. Pulgasari. Ele é tipo Godzilla, mano, só com chifres. Pulgasari. Ixi, é mesmo, ó. Ghost in the Machine. Deixa eu ver, no Ghost in the Machine, vamos lá. Tem até um documento fotográfico aqui, mano, do Kim Jong-il, mano, com a câmera zona filmando o filme aqui. É Pulgasari mesmo, é Pulgasari? Pulgasari. Pulgasari. Pulgasari, né, que é o G-A-S-A-R-I. Tem até o trailer, mano, aí, mano, vou botar o trailer aí pro... Pra é galera bom. Clicar aí. Bicho, mano, parece um paragoma. É o Godzilla Toro, cara. Baixo, sabe que tem um bicho desse aí naquele jogo do Super Nintendo que o Jota odeia. Poxa, que é o Super pera aí, Godzilla. Eu tô pensando que é um filme norte-americano, norte-coreano. Caralho, é norte-americano. Caralho. Ixi, tem na Netflix. Caralho. Ah, pô, não, mano. Não, peraí. Não, vamos assistir agora. Vamos abrir aí, abre aí. Não. Não, tem um anime dele da Netflix, parece, cara. Pulgasari The Legendary Adventure. Vixe. Peraí, deixa eu conferir. Você tá de sacanagem. Escreve aí. Pulgasari. Peraí, pô. The Legendary Adventure. Netflix. Ei, mano, tem uma cena aqui, mano, do Pulgasari, mano, ele tipo de trás de uma montanha, né, assim, bicho gigante. Aí uma porrada de cara, mano, com bandeira, cavalo, tudo avançando pra cima dele, mano. Pulgasari, tá aqui, tá rodando, roda e avisa. Ei, agora eu quero ver uma versão 2020 aí do Pulgasari. Pulgasari versão legendária, hein. Ah, macho, porra. Porra, caralho, mas esse bicho tem que aparecer nos próximos filmes, mas não é possível. Mano. Ué, cara, eu tô na Netflix, não tem Pulgasari, não. Não, cara, eu tô vendo aqui que vai sair os episódios aqui, tá? Dia 22 de agosto. Caralho, mano, vai sair aí. Aonde sai? Eu tô vendo aqui, ó. Pulgasari, The Legendary Adventures. É esse mesmo, mano. Cara, eu tenho uma foto aqui no Google, mano. Vai sair dia 22 de agosto. Eu tô aqui no site, não tem nada do Pulgasari aqui, não. É, mano, tá gostando mesmo. Tá anunciado ainda, vai aparecer ainda no Netflix aí. É, mano, assim chama esse bicho aí, mano, parece o Bagama. A gente é os únicos caras da podosfera inteira que tá fazendo propaganda do Pulgasari. Cara, somente o Asila Cash está falando. Primeiro, dois minutos atrás, ninguém sabia que tinha um Godzilla com chifre. E agora nós temos aqui um Godzilla chifudo, norte-coreano, certo? Com cara de touro. Ele tem coloca cara de touro, aí, gente, nos comentários, né? Se você assistiu, tá no futuro, assistiu o Pulgasari já aí. Cara, se assistiu o Pulgasari, explica o roteiro que eu prometo que eu dou um carrinho Hot Wheels. Eu vou botar aqui na minha lista. Vou botar um carrinho Hot Wheels. Vou botar um carrinho Hot Wheels. O mais safado que tiver. Vou botar aqui na minha lista aqui, Pulgasari. Eu acho que o único que vai falar sério nesse cast aí vai ser o PC, viu? Não, eu também, tá doido, hein, mano? O Godzilla ali só massa, mano. Godzilla ali só massa, é vocês que são. Godzilla é rei, cara. Pô, respeita, meu irmão. O Roberto Carlos também é rei, viu, mano? Tanto uma coisa, hein? E todo final de ano, sua avó e sua mãe deixam a TV ligada escutando ele. É. Tá aí. Olha aí. Aí, esse ser mamãe brigou. Tá aí todo mundo lá no novo esperando morrer essa do navio. Do navio falou: ah, não vou ver essa porra hoje, não. Quem é que causa mais destruição? Quem é que causa mais destruição? É o Godzilla ou Roberto Carlos no final do ano? Roberto Carlos, com certeza, cara. É porque o Roberto. É que o Godzilla fala... aparece, ele vai embora, né, mano? O Roberto não, Carlos... Não, não, ele... primeiro que o som é alto demais, o Godzilla volta, balança a cabeça e volta pro santuário dele. Seguinte, quando o cara começa debaixo dos caracóis dos seus cabelos, o Godzilla chora, cara. Por mim, cara, o embate do ano, Godzilla vs Roberto Carlos. Quando ele começa, o côncavo conversa. E aquela, as flores do jardim da nossa casa. Aí ele chora, mas, ó, direto. Não tem pra ninguém, não, meu irmão. Ele chora, baixa a cabeça. Hasta la vista, baby.